2719, que é o controle de Salvador. Sendo identificação, desço para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio, chegada a bomba. Azul 2719, livre das restrições de velocidade e nível na chegada a bomba. Estabilizado LF, 1094. 1094, ciente, complete aproximação, chama torre 118 decimal 95. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2776, transfere. Azul 2776, contato radar, subo nível 170, direto Conde da presença. Direto Conde 170, 2776. Azul 4451, chama de centro Recife em 125 decimal 1, alterna, 123 decimal 8. Foi aliás, chegou no 739. Gente, 1739, completa aproximação, Chantorre 118 decimal 95. Torre 239. Guardião 05. Decolado do CAP, condições de visuais, 500 pés, ajuste no 0, 1 no meio, sem interferir com as aproximações do eixo da pista no 0. Radião 05, retorna para Salvador. Radião 05. Afirmativo, temos um tráfego passando as proximidades do Índia Serra. Presidente, Guardião 05 já deu colado? Está presente direto setor norte do Guardião 05. Certo. Guardião 05 após. Qual é o local de destino, Guardião 05? Ok, nós vamos seguir para o setor de Pirajá, próximo à rotatória. Próximo à rotatória, havendo troca de tiro no local. Gente, Pirajá, rotatória. Autorizado, está presente, Guardião 05. Informe quando tiver passado o eixo da pistola zero. Controle, o Guardião 05 já livrou o eixo do ILS, já abriu na rotatória. Gente, o Guardião 05 na escuta do Azul 2719, desça para 2.000 pés, ajuste no zero no meia, livre ILS, reporte estabilizado. 2.000 no zero no meia, autorizado ILS, reporte Oi, bom dia, com 1-648, eu estou usando agora, desde o presente. 1-642, contato radar, suba nível 350, direto Jamon. 350, Jamon. Fechado no Whisky, o 2719. Gente, azul 2719, complete procedimento ILS Whisky Pistão na zero, reposta. E chame torre 1-8 decimal 95. Torre 1-8-95, muito bem. Voo 642, caso necessário efetuar desvios, reporte ao controle. Ok. Lima, por favor, mais controle. Mais escuta. Se eu tento tráfego nas proximidades do Pirajá, um helicóptero da Polícia Militar, Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés em operação militar. Ok, vai ficar atento ao guardião. Vai prosseguir para Simões Filho, Centro 3, ou de uma forma mais. Gente, guardião 05, controle. Tráfego decolando agora de Salvador. Mantendo 500 pés, um Romeu 44 em direção a Simões Filho. Efetue coordenação bilateral comigo. Ok, ele é nova mais, vai ficar perto, vai para pouso na Lixia. Voo 648, chame centro Recife, 1-26, decimal 85, alterno, 1-25, decimal 45. 1-25, 5-5. Centro 3740, show controle de Salvador, acione identificação, Desça para o nível 050, ajuste no 0 no meia, voando Itapi. Controle Salvador, papapá, Charles, é o meu. Papapá, Charlie Sierra, o meu, controle de Salvador, sob condições visuais, dentro dos pés, ajustando 0 no meia. Charlie Sierra, o meu visual, muito grato. Chegue para pouso na LC? Sim, Matheus. Charlie Sierra, o meu, 0130 transponder, pouso no Sierra India Guindia. Gente, tráfego prosseguindo para Sierra India Guindia, fez plano pouso agora hoje 57. Fique em coordenação com o meio para pouso. Charlie Romeu vai ficar atento com o tráfego. Gente, reporte para frequência de sempre. Muito obrigado, reportará para pouso em Sierra India Guindia. Charlie Sierra Romeo, frequência livre. Então, 3740, efetuando desvio. Azul 2776, 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120 decimal 3. 1203 para Aracaju, 2776. Então, 3740 autorizado. Desça para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizado a final de SXG e responsabilizado. Livre das restrições número 1 na aproximação. Então, 3740. Então, 3740 autorizado, responsabilizado. Guardião 05, prossiga. Nós vamos abandonar o setor da rotatória, vamos seguir para o setor de 930 da linha de pés, observando a oponente 930 no momento, ajuda permanente do controle. Presidente, confirma a sua posição no momento? Estamos no tratamento da rotatória, na radial 298. Presidente, o guardião 05. dia Serra, hotel 3740, visual. Tama 3740, informa pista impraticável, efetua espera em correção, em duna, a 2000 pés, Tama 3740. Afirmativo, devido a quê? Pode vir. Devido à colisão com o pássaro, Tama 3740. Afirmativo, então vai manter aqui 2000 pés e vai fazer uma meio duna com curva à direita, pode ser ou pra pela esquerda? Tama 3740, preferência pela esquerda. Vai fazer aqui então pela esquerda, Tama 3740. Guardião 05, chame a torre, frequência 118.95. Chama a torre, 118.95, graças. Papá Romeu, Tango, Serra Golf, controle. Papá Romeu, Tango, Serra Golf, mantém as condições visuais, no meu pé, no corredor Axé. Enfim, vai manter no meu pé até Porto Seguro? Sente, 500 pés até o destino, confirma. Sente, quando possível, informa sua estimada de ingresso na terminal de Ilhéus e estimada de pouso, Tango, Serra Golf. Alguma novidade? Então, a 3740 ainda negativo. Estamos aguardando a torre. Ah, ok. Foi na pista da 10 mesmo, 10? Afirma, pista 10, então a 3740. Ok, obrigado. 3740, informa a pista liberada. Voo na proa de Simbra, reporta estabilizada. Trona 3740. Simbra reportará, 3740, obrigado. Tango Serra Gordo, confirma o estimado para terminal de Ilhéus. Ciente, copiado, Tango Serra Gordo. O 9250, aciona identificação, vai na Prozitap para interceptar a chegada a Bomed 1, desça para 4.000 pés. O ajuste no 096. Tá, 4.000 pés no 096, 9250. Localizador, pista vista, TAN 3740. TAN 3740, complete no LFX e reixa minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Papá Romeu, Tango Serra Golf, da presente em frequência livre, ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame na frequência 120, decimal 1. Controle Salvador, boa tarde, Oxenero 6140. Oxenero 6140, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. Perfil da PUCA, ascensão 350, 6140. Oxenero 6200, aciona identificação, via chegada a BOMED 1, desça para nível de voo 050. Boa 9250, sem informe a proa e por quantas milhas? A cúmula aqui é 0060, 10 milhas só. Sim, boa 9250. 9250 sempre. Oxana M1140, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 275-2545-6140, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 9250, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizada, final de acesso de rei, reposta estabilizada. Autorizada, final, reposta estabilizada, gol 9250. Azul 2743, bom dia. Acione identificação. Está sob contato radar. A 62 milhas sudeste de Salvador. Vou na praia de Itaço para interceptar a chegada. Bom médio, 1 no reposto para a descida. Controle, Salvador, Zona 094. Plano 094, contato radar, via saída Momo, suba para nível de voo 370. 340, sessão 1094. Oxana 6200, desça para 4000 pés. O ajuste no 096. Azul 5048, acione identificação via chegada Bom Médio 1, desça até o nível de voo 080, reduza para 2509. Azul 2743, desça para nível de voo 050. Pan 3191, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 340. 340, após 2000, pode voar São Bruno. Pan 3191, autorizado Leda, após 2000 pés. É autorizado Leda. Azul 5048, ciência do desvio. Oxana 6200, desça sem restrição para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizada, finalidade sexo e rei responsabilizada. Azul 4082, aciona identificação, via chegada por médio 1, desça até o nível de voo 080, reduza para 2509. Número 5 na aproximação. Azul 5048, desça para nível de voo 060. Azul 2743, voo direto Duna, desça para 4000 pés. O ajuste no 096. Duna 4000 pés, 0062. Gol 9250, compete na linha sexo e rei, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol 1094, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 265, 125, 45, Recife, gol 1094. Azul 5048, mantenha a proa 050 para o seu passamento, limite radial 270 do Umbral de Salvador. Vai manter a proa 050, limitado pela radial 270 do Salvador, ou Azul 5048. Azul 2743, informe a sua velocidade indicada. Indicada de 240. Sim, tem condições de manter a presente velocidade até a próxima duna? Afirma, mantém o 2743. Sim, te mantenha. Azul 2743, desça para 2.000 pés, o ajuste na 096, autorizado a final de FXR e reembolsabilizado. Reconfirmando, é 2.000 pés? 2.000 pés, Azul 2743. 2.000 na 096, autorizado procedimento 2743. Oceané 6200, informo chuva leve na final da pista 10. Oceané a torre, frequência 118.95. Azul 5048, desça para 4.000 pés, o ajuste no 096. 4.096, o ajuste 0048. Azul 4082, desça para nível de voo 050. 050, 4082. Azul 5048 para interceptar o localizador, curva direita, proa 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, Azul 5048. PAN 3191, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. PAN 5138, boa. 4714, aciona identificação via chegada com MED 1, desça para a nível de voo 050. Pan 4714, autorizado ao desvio, reporte ao terno. Pan 4714 após desvio, voo ITAP. Pan 4714, desconheço o tráfego na região. Azul 4082, desça até 3.000 pés. O ajuste no 095. Azul 5048, desça para 2.000, reporte estabilizado. Está interceptando agora o azul 5048. Sente, aguarde referência. Azul 2743, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, graças, bom dia. Azul 4082, reduza para 1809. 1809, eu vou fazer aqui. Azul 4082, desça para 2.000 pés, o ajuste no 096, informa que vai seguir um Embraer 1908, 8 milhas à sua frente, com 1.900 graus de pitch. Autorizado a sinalia sexo e rei, já está estabilizado. Passando em 4082, reduzindo agora, está na frente. Azul 4048. Controle Salvador, é o Olimpo 06. 8 decimal 95. 1895, azul 5048. Controle ao Olimpo 06. Olimpo 06, contato radar, suba para a nível de voo 050, direito em rota. 050, direito em rota, o Olimpo 06. O 347 do Pato está pulando o Pan 4714, autorizado